Esse é o nome da emoção. Se olha no espelho, será que você gosta menos de mim? Vai me dizer, e ela tá sempre. Isso é amor, uma doce mentira. É o Big Show DJ. Quando vai dar amor, se olha no espelho, será que você